do 6251 na linha de decolar, 150 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 62 nós. Solicita procedimento visual para 17, se possível, girando base na perna do vento na presente. Então modifica as regras agora, os 47, chama na final 17, o vento 150 com 612 e ajuste 1.3. 1.3, 150 com 612, modificado, chamará na final da 17, certo, o Delta. Tá, Kilo Delta tem pouso autorizado, pista no 7, 160 com 612. Pouso autorizado no 7, 160 com 612, certo, Kilo Delta. Taxi Azul 4107 Tech, temos 108 a bordo, 3 horas de autonomia, antena com 20. Taxi Azul no ponto espera chama pronto, 1013. Ponto espera chama pronto, 1013, 4107. Utilizado na final da 17, o Estilo Delta. Livre pouso. Livre pouso, Estilo Delta. Faltou 77, autorizada a linha de decolar, 150 com 612. Bora, 477. Se aqui o Delta vai pro Figueira, está? Vai pra Bata, afirmativo, Bata, livre, reporte e pista livre. Oxenem 6251, o chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Azul decolado ao 5298, bom voo. 198, bom dia. Controle Azul 4177, bom dia. Dáscula para o nível 360, autorizada Brodileda. Brodileda, sessão 360, 4177. Para fim de treinamento, autoriza a saída completa? Exato. Trato 4177. 5898, confia. Aqui é o 340 com fins. Zulu no meia, decolagem no zero direita. Da Elleda Bridge, 119.8, 5120. 340, com destino a confiança, Zulu no meia, decolando pela direita, zero. Da Elleda Bridge, 119.8, 5120. Hoje estava no M6749, posição número 2, 7. Me chamou push? Não, M6749, você metrou livre. O 6749 autorizado Guarulhos, 340 pelo ISC 50. Decola da 10 direita da Elleda Bidev, 119.8, 5114. Autorizado Guarulhos, 340 pelo ISC 50 da Elleda Bidev, 10, curva direita. 5114 responder, 198, controle do 6749. Confirmando, já está pronto no padrão 2? Aqui, 6749. Afirmativo, conforme a rota do plano, após Bidev, UP November 857, após seguro e após UP Zulu no meia. Claro, tá, com essa aeronave, eu dei 4-10 ao mesmo canhão. Me chamo no ponto de espera pronto, 1013. Chama no ponto de espera, 1013. Ciclone 3-3-2-5-4-1-7-7, bom dia. Autorizado a linha de decolar pista 10, 0, corrijo, 150 graus com meia dúzia nós. Minhas seis cotões. 149, contato com o radar, pula para o 340. Pode voar na proa de Bidev? Foi Leda, exatamente, 349. Ah, perdão, é Leda mesmo, que ia pedir, obrigado. Sétimo, sétimo táxi. Sete no sete da Webjet, estamos com 150 a bordo. 3 horas e 50, alterna com 20. Quando espera, 1013, ajuste, chama para decolagem. 1013, vai chamar para decolagem, vai ser tudo certo. Colapso 10, 160 com 62, 5717. Ainda fala, não.